Pequenas Empresas e Grandes Negócios apresenta Divã do Facundo, com Facundo Guerra. Olá, meu nome é Thomas Gomes, eu sou editor de Pequenas Empresas e Grandes Negócios e eu tô aqui com o Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas. E a gente vai falar um pouco aqui nesse podcast que a gente está gravando sobre como é empreender no Brasil no dia de hoje, né? Então, primeiro, Facundo, obrigado por estar aqui. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar, né? Como é que você vê ali esse número de pessoas que está sendo impulsionado a abrir um negócio dentro desse momento que o Brasil está passando agora? O emprego está acabando. Acho que hoje o Supremo Tribunal Federal, inclusive, votou pela terceirização completa de todas as profissões e de todos os serviços que uma empresa pode contratar. Ou seja, não existe mais emprego formal. A partir de hoje, até uma faxineira que era CLT, ela vai ter que se encarar como uma empreendedora, porque provavelmente a empresa não vai mais contratá-la como CLT. Vai pedir para ela terceirizar o serviço e vai pedir para ela abrir uma empresa. Então você tem esse empreendedorismo que é de baixa tecnologia, que é um empreendedorismo quase de desespero, porque não tem força motivadora mais urgente e mais poderosa do que você botar o feijão na mesa da tua família. Você, por um lado, esse é o empreendedorismo que a gente sente na pele, que existe no país inteiro, e por outro, esse canto da sereia do empreendedorismo do self-made man norte-americano, que vai fazer a América, vai conquistar o mundo, vai ganhar dinheiro e vai ficar dando pulo numa piscina de dólares, entendeu? São duas realidades muito diferentes. E grande parte dessa literatura de empreendedorismo, negócios, e você sabe disso, a gente estava também comentando isso antes de entrar, ela é tóxica, porque ela fala que existe uma fórmula para se empreender, que existem os hábitos das pessoas milionárias, os 6 passos para o seu primeiro milhão. É, que tá tudo na sua mão, quando existem fatores externos, milhares, né? Exatamente. E que parte do pressuposto, que é uma grande mentira, eu acho que é o unicórnio do capitalismo, que existe uma meritocracia. Se você for merecedor, você vai ter o que você merece. É isso que está por trás. Grande parte desses livros, eles partem do pressuposto de que a meritocracia é real. Uhum. Quando a gente sabe que nem todo mundo parte do mesmo lugar. E que você falar meritocracia no país é, no mínimo, cruel. Pelo menos no meu ponto de vista. Não é do meu ponto de vista, não é cruel, sim. As pessoas não partem do mesmo lugar. Então não basta ter fé, não basta querer, não basta desejar. Não basta. É muito, muito estranho, assim, porque as pessoas acreditam que existe uma fórmula para empreender, que existe um caminho, que empreender é uma profissão. Só que isso é daninho, na minha opinião, porque o empreendedor de verdade, aquele que eu estou encontrando, não o empreendedor que criou Starbucks, que criou o app, que tem como imagem mental Silicon Valley, sabe? Esse empreendedor que vai sair da GV e vai desenvolver um app, eu não estou falando dele. Ele tem o seu teto sobre a cabeça, ele tem um colchão embaixo dele que garante que ele pode ficar quebrando a cabeça, a cara, quantas vezes ele quiser, porque ele vai ter uma estrutura familiar que vai resolver. O empreendedor de verdade, quando ele vai empreender, sabe o que ele faz? Pega dinheiro com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, com o tio. Ele não tem crédito bancário, entendeu? Não tem histórico bancário, creditício, para conseguir dinheiro nas instituições financeiras ou mesmo no governo. Aí o cara quebra, e o que acontece quando ele quebra? Todas as relações de afeto que ele tinha antes de abrir o seu próprio negócio vão embora. O cara fica endividado. Não é que ele pega dívida com o banco, porque pegar com dívida com o banco, tudo bem, você vai resolver de alguma forma, mas pega dívida com a tua tia ou com o teu pai. Vai pedir pro teu pai ser fiador do imóvel que você está alugando e depois você fica sem dinheiro para pagar o imóvel. Essa é a realidade. E aí o que acontece? O empreendedor quebra porque ele não está preparado, porque nesse país a educação, ela é uma educação para se obedecer, né? E não para você trilhar o seu próprio caminho, não para você ser um livre pensador, mas sim para você ficar obedecendo, procurando empreguinho do funcionalismo público, gerente do Banco do Brasil, aqueles empregos estáveis. Aí quando o cara quebra, o cara arrasta consigo toda a rede que ele tem de afeto. Aí a saúde mental dele, o que acontece? Vai pro saco. Então, eu acho que empreendedorismo hoje virou um grande unicórnio. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa essa palavra e como a gente usa essa palavra, porque, para mim, daqui a pouco vai ser uma questão de saúde pública. As pessoas vão achar que podem ser empreendedoras, vão lá, têm uma ideia genial, querem trazer, genial entre aspas, querem trazer a ideia de uma outra cidade para sua própria cidade ou de uma outra capital para sua própria capital, emulam comportamentos, não se preparam tecnicamente, quebram. arrastam consigo toda a corrente familiar. Cara, então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente estava falando. Exato. Desculpa. Pegando uma gíria, né? Mas pegando isso que você falou também, até essa história ali desse primeiro milhão, do crescimento a qualquer custo, e às vezes também nem tudo precisa ser um negócio milionário, bilionário. Tem coisas que podem ter diferentes tipos de impacto e ter o tamanho que tem e funcionam para todo mundo e tudo bem também, né? E a gente tem essa coisa do expansionismo. O cara dá certo no primeiro negócio e já quer abrir uma franquia. Eu caí nessa armadilha tantas vezes. Ser expansionista, de nunca ser o suficiente, de querer mais, mais, mais. E aí o cara se arrebenta nesse nesse processo. E é engraçado, só para fechar o tema primeiro, que o empreendedorismo aqui no país, ele tem um pouco de tinta da igreja pentecostal, se você for parar para pensar. É messiânico, procura grandes líderes, procura grandes exemplos. É um ato de fé. Tem alguma relação que ainda para mim é um pouco difusa, eu não consigo ancorar as duas correntes, mas a meritocracia via empreendedorismo por um lado e a fé messiânica que a gente tem, por exemplo, um exemplo nas igrejas pentecostais ou no catolicismo, eles têm uma área de interface. Então parece que o empreendedorismo aqui no Brasil, esse empreendedorismo pela fé em si mesmo, pela fé no seu produto, ele tem uma enorme aderência aqui no país por conta desse pressuposto que a gente está tendo. A gente tem uma população de muita fé, né? O brasileiro é muito religioso, quem não tem uma religião tem uma religião, ou tem uma fé, tem uma religiosidade, ou então espiritualidade bem desenvolvida. Então parece que esse empreendedorismo oportunista de palco hackeou essa fé que o brasileiro tem e fez de colocar. Aí os empreendedores viraram os pastores e a fé que existia numa coisa maior virou a fé em si ou no seu próprio negócio. Mas o que você acha que foi justo agora que esse tipo de... A gente está falando, né, de um formato, de um modelo, de um discurso, né? Por que isso ganha tanta aderência agora, né? Isso aí já está pintando as porta-ajuda, assim, pintou anos 80, né? Um certo empreendedorismo de palco e esse tipo de pacote e de conversa. Mas agora parece que a gente está num momento que isso ganha muita aderência, que de certa maneira o mundo está pedindo isso, assim, né? Eu acho que a autoajuda, ela entra naquele momento em que a religião começa a perder fiéis, porque a gente começa a ficar um pouco descrente na religião, mas a espiritualidade toma o lugar da religião. Então, a espiritualidade, ela é uma forma meio difusa de fé, né? Que você não tem um lugar onde aterrissar essa fé, como nos cânones cristãos, você não tem Deus, mas ela se acredita na energia, nas forças cósmicas, nos astros e em si. Então, você substitui a ideia de Deus por ideia de si, né? De você como em comunhão com o universo, num lugar onde você vai colocar essa espiritualidade. E a crise que a gente está vivendo há 4 anos, que é uma crise historicamente muito dura, que eu acho que você pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que é uma das crises mais agudas que a gente já viveu na nossa história. A gente está com uma crise agudíssima, dolorosa, que afetou todo mundo, todas as indústrias. A gente está... O espírito do tempo está falando de materialidade. A gente não sabe daqui a... A gente já está perdendo por conta da fragilidade das relações trabalhistas, a gente já está perdendo a ideia de carreira. Só que a gente não sabe se daqui a 10 anos, metade das carreiras que existem hoje vão continuar existindo. Você está falando de emergência de inteligências artificiais. Muita gente está de fora da sociedade de informação, né? No meio do caminho. Aí a gente fala, não, porque o país, o Brasil... O problema do país é a educação. A própria educação está obsoleta. Você vai educar o quê? Se você está tendo inteligências artificiais que estão vencendo os humanos, até outro dia venceram num game super conhecido, acho que foi o Dota. Eu não me lembro o nome do game. Mas um game que usa estratégia, colocaram uma inteligência artificial que usa... Ensinaram a inteligência artificial só as regras mínimas. E a inteligência artificial começou, os algoritmos começaram a se refinar e conseguiram derrotar um time de jogadores experientes num game que é um game super, de um tipo de MOBA, de estratégia. Ou seja, a gente está falando de caminhoneiro vai existir daqui a 5 anos? Acho que não. Você está falando de carros autônomos e os primeiros carros que vão ser autônomos vão ser os caminhões. Caminhoneiro sempre foi de classe média no país. Eu cresci na cidade do meu avô, nas férias, e o caminhoneiro podia montar sua própria sorveteria, ele tinha uma vida. Vai existir caminhoneiro? Vai existir jornalista? A gente está falando de fake news, que agora você já não consegue mais... Fake vídeo, que você não consegue mais nem distinguir... Tocar o osso das pessoas. O osso das pessoas. Isso também por inteligência artificial. Então, a gente está numa insegurança de se perguntar o que é ser humano até. Logo, como que a gente... O que a gente vai poder fazer? Falam que a singularidade vai acontecer no, na década de 50. Daqui a 30 anos. Vamos dizer que vai ser 40. Uhum. Vai, vamos ser bem pessimistas. E aí? Então, a educação não te prepara para esse mundo novo, as coisas estão começando a ficar todas intangíveis, a gente não sabe, as mudanças estão acontecendo muito rapidamente, em escala exponencial, em PG da PG. Cara, é uma insegurança muito grande. Aí você vai empreender como? Você vai empreender se preparando de que maneira? Exatamente. Duas perguntas assim, principais, né? Primeiro, assim, dentro desse cenário, muita gente... por necessidade ou porque está com vontade de fazer alguma mudança de ciclo de carreira, etc., com medo de empreender e perder tudo, relações familiares, dinheiro, estabilidade. Sim. E também, e a partir disso, né, o que é fundamental para você começar, se você realmente decide, vê se que é para você, você começa de imediato para não perder a motivação e pegar aquela faísca, se ela existir. Ou se é melhor realmente se dar um passo atrás e se preparar para isso? Primeiro, esse medo é super saudável, você tem que ter muito medo mesmo. Por exemplo, vamos partir do pressuposto que, eu não sei os números exatos, mas 80% dos negócios dos CNPJs que são abertos nesse país, eles deixam de existir 2 anos depois. Uhum. É um número absurdo, assim, eu não me lembro do número, mas uma gulgada te dá isso. Se você parte do pressuposto que você vai abrir um negócio, com toda a energia que é necessária para você abrir um negócio, eu vejo, às vezes, as planilhas que eu tenho de tarefas para abrir um negócio, eu tenho mais de 2 mil tasks, uma coordenação de uma equipe gigantesca, 2 anos da minha vida para abrir um bar agora. Quer dizer, a quantidade de energia que você tem que colocar para abrir um negócio é monumental. Agora, fala para mim, o cara, se dissessem para você, olha, você tem 80% de falha nos 2 primeiros anos, é capaz de você perder tudo, você vai trabalhar feito um desgraçado e não vai conseguir nem tirar aquilo que você investiu. Quem é o louco de abrir um negócio? Sendo que talvez você tenha até uma opção de continuar num emprego que você está... Ou colocar o dinheiro no banco. Né? Que você tenha lá o dinheiro da poupança, mas pelo menos o principal está garantido. Tá, isso é um fato. 80% dos negócios, 70% dos negócios, por favor, se vocês estão no Google, me corrijam se eu estiver errado, mandem aqui a estatística correta, mas... Uma grande parte dos CNPJs fecha logo nos 2 primeiros anos. Isso é estatística do Sebrae. Partindo desse pressuposto, como que você faz para reduzir risco? E é isso que eu fico falando o tempo inteiro para empreendedor que está começando. Tá, você tem um risco gigantesco. A tua tarefa, hora em diante, vai ser redução de risco. E como que você começa reduzindo o risco? Primeira coisa, vai se preparar. Não adianta você ter... para de ler livros sobre empreendedorismo e vai ler livros sobre caixa... por competência, vai ler livros sobre administração, vai ler livros sobre o que quer que seja, competências técnicas específicas que vão te ajudar a gerenciar uma empresa, por menor que ela seja. Entendeu? Eu, quando eu comecei a empreender, eu não me preparava. Até hoje eu sou muito obtuso no sentido de administração, finanças. Ainda bem que eu tenho um sócio que hoje cuida dessa parte para mim, que olha isso com cuidado. Eu também olho, mas eu não sou tão especialista quanto ele. Mas eu encontrei uma pessoa que me complementa no sentido de ter competências que eu não tenho. Agora, se você não se prepara tecnicamente e você tem uma ampla rede de serviços no país, como o Sistema S, Senai, Sebrae, o Sesc, que podem te preparar, ou literatura específica, ou mesmo se você sabe googar, você vai encontrar cursos online que vão te preparar minimamente para abrir um negócio. Antes de você ter um negócio, prepare-se para abrir um negócio. Porque não dá para você ter uma ideia e achar que a ideia, ela por si só para em pé, ou que é uma ideia genial, ou que uma ideia que você vai, que ninguém mais vai ter. Isso é uma besteira. As pessoas às vezes vêm conversar comigo falando, eu tive uma ideia genial. Eu quero falar para você, mas você tem que assinar um NDA. Eu falo, mas nem comece. Porque se você for me contar uma ideia genial que não pode ser contada para os outros... Porque você tem medo que alguém copie essa ideia, você já está no campo errado. E além do mais, uma ideia que não foi implementada, sequer é uma ideia. Então, antes de mais nada, reduza o risco sabendo minimamente sobre o seu negócio. Vai fazer um curso de administração, porque uma empresa, não importa, pode ser um app, pode ser um açougue, pode ser uma padaria, pode ser um hotel. Todas elas passam pelos mesmos pressupostos, não são muito diferentes assim. tem que pagar os impostos, tem que contratar bem as pessoas para que você não tenha depois problemas trabalhistas. Então, a primeira coisa é redução de risco. Estou falando demais sobre redução de risco? Não. Qual, não, o que, que eu tenho que fazer para... Exatamente. E eu acho que, assim, empreender, você tem que redimensionar sucesso também. Sucesso na nossa sociedade ocidental, ele está muito ligado a dinheiro. Você olha para um cara que é bem-sucedido, ou você acha que um cara é bem-sucedido, e imediatamente você acha que o cara é rico. E é isso que as pessoas perseguem quando elas vão empreender. Dinheiro. Por quê? É engraçado, porque a gente fala muito sobre dinheiro, mas a gente não pensa sobre dinheiro. O dinheiro, ele existe porque ele é uma ferramenta que você tem para converter em coisas que você vai comprar porque você sente necessidade de coisas. Seja um carro, seja uma camiseta, seja uma calça, seja um tênis. Você precisa de coisas para ter diferenciação social dos seus pares, para você dizer para os seus pares, eu sou bem sucedido, e para tampar um vazio existencial que o consumismo deixa dentro da gente, né? A gente não se realiza, a gente não é feliz, grande parte das pessoas não é feliz. As grandes metrópoles são fábricas de loucos, as pessoas ficam completamente vazias e precisam de coisas para tampar esse buraco. A partir do momento que você fica condicionado a achar que dinheiro é uma métrica de sucesso, você faz qualquer coisa para ter mais dinheiro. Eu já vi homens bilionários fazendo coisas desprezíveis por centavos, porque eles não conseguiam entender que eles não podiam ganhar tanto ou que eles iam perder dinheiro. É ofensivo para um homem bilionário perder um real que seja. E nisso ele destrói tudo que está à sua volta. Destrói seu concorrente, destrói as suas relações trabalhistas, destrói o meio ambiente, destrói o que tiver. Porque a única métrica que ele tem é dinheiro. Agora pergunta se esse homem é feliz. Ele não é. Necessariamente ele não é. Aquele velho chavão de que dinheiro não traz felicidade, isso é comprovado cientificamente. A partir do momento que, obviamente, você tem 3 refeições, exato, um banho e um teto quente. Vamos partir daí, tá? Que 95% da população desse país não tem essas 3 métricas bem definidas. Tá, mas a partir do momento que você está na classe média, ou na classe média alta, classe média, porque também empreender é um ofício de elite, né? Quem que vai empreender? Quem tem energia extra para empregar na construção de negócio. Não é pro pobre coitado que está com fome e que está se preocupando como vai chegar no final do mês. Empreender por si só, se você está logado aqui, se você tem teu Instagram, se você está no Facebook, provavelmente, ou nessa hora você está vendo um vídeo, provavelmente você tem energia extra para despender. Uhum. Mas agora, até aí falando, né, ainda pegando esse gancho da relação dinheiro, negócios, empreendedorismo, né? Pegando no meio termo entre o bilionário e a pessoa que está numa situação extremamente fragilizada, mas algumas pessoas ali estão, mesmo na classe média, nesse limite, assim, uhum, né? Enfim, com as contas chegando e etc., sem muita margem para isso. Às vezes, ou por oportunidade, ou porque elas são jogadas nisso, né? Como é que você vê da preparação financeira, né? A gente falou da preparação psicológica, da preparação estratégica. É possível? Quando ela é possível, como é que você... Preparação financeira, como se preparar financeiramente para o seu negócio? Essa é uma pergunta difícil, cara, porque a gente está vivendo... São realidades diferentes. Mas vamos dizer, vamos pegar o seu exemplo. Você é um jornalista bem remunerado, suponho, ou não tão bem remunerado quanto você deveria, mas você está numa grande empresa midiática, tá? Quanto te sobra no final do mês? Não deve te sobrar muito. Todo mundo está trabalhando com as margens apertadas. Está todo mundo assim. Eu também estou vivendo, por mais que eu seja, que me vejam como um empreendedor de patinhas, eu estou também vivendo boleto por boleto. Todo mundo está assim, nesse exato momento. Então ninguém tem energia extra de sobra para ficar investindo no negócio. Quanto custa um negócio? Cara, você vai montar um cafezinho, eu duvido que você consiga montar um café numa capital, numa grande capital, por menos de 200, 300 mil reais. É, não dá numa grande capital. Tudo bem, ah, eu tô no interior. Tá, mas pelo menos você vai gastar 100. Eu quero um restaurante. Uma cozinha custa 200 paus. Você vai montar um restaurante, você vai conseguir montar um restaurante por menos de 500, 600, 1 milhão de reais? Duvido. É muito difícil, entendeu? Agora, me fala uma coisa. Você tem 1 milhão de reais para investir num negócio que tem a chance de quebra de 80%, 70%, 60% nos 2 primeiros anos, eu te chamo de doido, porque com 1 milhão de reais, sei lá, eu vou pro Uruguai e vivo 10 anos lá, entendeu? Não faz sentido, porque, mais uma vez, se você tá perseguindo dinheiro, muito provavelmente você vai ser infeliz ou vai quebrar a tua cara com essa expectativa empreendendo. Agora, tem outras coisas que fazem empreender valer a pena. E eu não sei se a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Acho que a gente pode fechar com isso, então. Qual que dentro a gente tem muitas adversidades e e questões, riscos, desafios, mas qual que é a recompensa? Cara, a recompensa, e eu te falo isso, te juro que não é balela de coach ou de empreendedor de palco. Tem uma coisa que ocupa o lugar do dinheiro, pelo menos para mim, e eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa toca isso, vira quase óbvio. Ela fica viciada nessa sensação de que ela pode transformar o microcosmo em volta dela. Eu, por exemplo, quando eu montei o Vegas, que foi minha primeira boate ali na Augusta, eu descobri que nasceram 12 bebês por causa do Vegas. Inclusive minha filha, mãe da minha filha, eu conheci na pista do Vegas. Foi a primeira vez que eu a vi. Essa potência de você mudar a vida das pessoas através de um veículo que você criou, das pessoas se amarem, das pessoas se separarem, das pessoas nascerem, das pessoas morrerem, por conta de alguma coisa que você colocou para fora, de tocar a vida de alguém, que seja uma pessoa. Eu não tô falando de ser grandioso, de você querer mudar o mundo, nada disso, mas mudar a tua comunidade, a tua quadra, colocar num produto, num serviço, um pedaço de você. Da mesma forma como um escritor tem esse devaneio um pouco melancólico de atingir a imortalidade através de um livro, de um pintor buscar a imortalidade através de um quadro, ou de um cineasta em conseguir isso através de um filme. Não sou eu que estou dizendo, mas eu comecei a entender isso lendo Lipovetsky, por exemplo, falando de pós-capitalismo, de capitalismo artista, essas novas formas de capitalismo mais autorais que estão se desenhando num futuro próximo, que é usar um serviço, um produto como uma forma de expressão. Isso não te coloca no lugar do artista. Porque a obra de arte pressupõe que ela vai entrar no mercado, vai passar pela galeria, vai passar pelo colecionador, vai passar pela instituição. Mas pressupõe de você se expressar, criar uma narrativa, colocar um pedaço teu pra fora, se conectar com outras pessoas, encontrar gente que te admire, admirar outras pessoas por conta do trabalho que elas fazem. E aí você já não tem mais um emprego, você tem um trabalho. E a gente gosta de trabalhar. É foda o emprego. O emprego, ele te tritura, mas o trabalho, quando você está produzindo alguma coisa e você se conecta com outras pessoas e você constrói conexão com o outro, talvez seja um dos atributos humanos mais imediatos, mais importantes que a gente tem. Somos animais sociais, a gente precisa se encontrar, a gente precisa se apoiar, porque ser um humano sozinho te deixa louco, te danifica mentalmente. Então, quando você coloca uma coisa para fora com a qual outras pessoas se conectam, que é importante para a vida delas, que marca a memória delas e tudo mais, isso ocupa o lugar do dinheiro. Mais uma vez, a partir do momento que você tem um mínimo garantido. Aí, você não vai precisar mais de carro importado, apartamento na praia, casa nas montanhas, Ferrari, rolê pela Europa, para ser feliz, entendeu? Tem essa coisa que eu não consigo te explicar, mas esse gozo através de você colocar algo muito teu para fora, que é uma visão de mundo tua, como o mundo deveria ser. E o mundo pode ser um café. Eu, por exemplo, a gente acabou de abrir um café ali nas escadarias da Gazeta, aqui em São Paulo, que para mim é uma varanda para paulista, que voltou a ser, acho que é a avenida mais importante de São Paulo, voltou a ser a cara do paulista na Paulista, especialmente aos domingos. E aí eu tenho uma satisfação tão grande de ver que as pessoas estão sentadas nas escadarias, tomando um café e namorando. Menino com menino, menina com menina, menino com menino. Que as pessoas estão, de alguma forma, construindo uma história de amor pequenininha em torno de um café. Que o café serviu como um veículo para essa história de amor que tenha durado um dia só acontecer. E outros tantos exemplos. Cada negócio me traz satisfação de algum jeito, entendeu? Então eu gozo pelos lugares e o dinheiro fica secundário. Meus amigos, as pessoas que estão próximas a mim sabem, eu vivo duro. Porque eu fico viciado em contar uma história, de colocar para fora, vivo no limite do boleto. Tem meses que eu nem sei como vou pagar os boletos que estão chegando. Mas eu vivo no gozo dessas histórias que eu estou contando, de transformar, de ter orgulho e mostrar para minha filha o que o papai fez, de tocar algumas pessoas. Não quero mudar São Paulo, não quero mudar o mundo, eu só quero mudar uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. E isso só, por si só já é importante. Então, aí quando você vai empreender por essa razão, foda-se que você vai quebrar daqui a 2 anos, entendeu? Porque você vai ter uma história para contar pelo resto da vida. Agora, se você abrir uma franquia para ganhar dinheiro ou trouxe um negócio da outra que você viu na capital para tua cidade porque aqui não tem, ou porque você tem um mercado inexplorado, aí, meu velho, se você tá só fazendo por dinheiro, vai doer. Tem que fazer por dinheiro para garantir a tua sobrevivência, óbvio. É uma boa razão. É uma boa razão. Porém, não pensa que você vai ficar rico, não pensa que você vai ficar, que você vai conseguir resolver os problemas do mundo, porque você não vai. Se você resolver o problema do seu e dos seus mais imediatos, acho que já é uma ótima razão. Maravilha, Facundo, muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Divando Facundo. Um oferecimento. Pequenas empresas e grandes negócios.